É isso aí, pessoal! Parece que não, mas já fazem 2 anos que vocês nos aturam aqui e que a gente se acaba de editar esta bagaça. Mas eu vou falar, cara, por mim, assim, eu continuo tendo o mesmo pensamento que eu tive antes mesmo de a gente gravar. Eu acho que era mais uma brincadeira, um hobby entre eu e meus amigos. Uma forma de manter a amizade entre a gente. Mas sim, quem é que tá aqui presente agora? Fala aí, Roxo. Então, temos eu, Eliomar Júnior, Sebastian Carlos e Ed Barros. E aí, cara, de boa. Tá faltando gente, tá faltando gente, Tá, Ed. mas calma aí, vai ter no cast. Apenas um cast, cotidiano em estéreo. Estou aqui acessando a nossa página, a nossa querida página, que um dia vai ser um site, ainda não é. É o primeiro post. É site. Não, ainda é blog. É blog. Site. Um dia será um site. Aqui diz, quarta-feira, 30 de outubro de 2013. O nome do post é O Início. Aqui está uma lista de nomes, eu vou citar rapidamente. Então, o primeiro nome da lista, ele está devidamente sublinhado, como se tivesse tachado, porque era um nome muito escroto, que o nome era Trupe do Norte. Porra, esse era o nome, esse é cara. Fé, ó. Esse aí nos representava. Não, isso nos representava, cara. Se fosse esse... Te representava, né? Trupe de palhaço, né? Aquela coisa cara, bem sarau, né? O bicho enxerga o trupe com esse... Com esse olhar, cara. Eu vou repetir. Trupe, pra mim, eu só lembro do Pateta. Aí, beleza. Aí depois segue A Lenda do Norte, que, se não me engano, era uma sugestão do Vini, que é outro dos fundadores que não tá aqui. Não vai estar, tá, né? Ele daqui tá, a pouco vai aparecer aí. Ele tá, sabe, engatilhado ali. Seguindo, cada um deu uma sugestão. Eu falando os nomes, eu falando quem deu. Lenda do Norte foi ideia do Vini. Bando de Lobos foi ideia minha por causa do jogo Fatal Fury. Bando de que... Lobos. É, porque o trio de Fatal Fury. Isso é rápido. O trio de Fatal Fury. Caralho. O trio de Fatal Fury são três lutadores: o Andy, o Terry Bogard, que são irmãos, o Joe Higashi. Eles se denominavam os Lobos de Soltown. Então era o Bando de Lobos de Soltown. Achei massa esse nome, eu sugeri, mas. Mano, se for pra alguma coisa de jogo, põe aí Cano do Prefeito Harga. Pronto. Com certeza, cara. Que porra! Porra! Porra. Oh, meu Deus, sai do nosso podcast, cara. Sai daqui. Ah, vai se fuder, sai você, meu irmão. Eu sou fundador. Eu tenho direito. Ai, caralho. Usa capião, né, mano? Tenho imunidade. Usa capião, né? O cara não sabe que eu guardar, velho. Daqui a pouco tu me explica. Seguindo aqui na lista, tem outro nome que era do Vini, que era Tupã Não Irá Deixar. É, eu lembro também dessa sugestão. Tupã Não Irá Deixar. Ele tinha dado uma explicação, né? Foi até bacana e tal, comovente, mas... É porque assim, a gente no início, bem no início a gente tava com aquela ideia de vamos falar de coisas de Manaus, vamos só falar sobre coisas de Manaus, vai ser legal, o povo daqui vai curtir. Porra nenhuma, tomamos no cu. E aí a gente queria pegar nomes que tivessem a ver com a região, né? Amazônia, índio, Manaus, floresta, índio, andamos de tanga. É, essas porra tudo, que só gringo que guarda essa merda. A gente vai de um lugar pro outro pelo cipó e tal. Que pariu. É, aí... Acabou que Tupã Não Irá Deixar também entrou, mas acabou não sendo classificado. Aí teve outra sugestão minha, que era Uma Dádiva dos Ninjas. É minha ou tua, Alemanha, essa daí? Cara, eu acho que era minha. É porque era nessa época, né? Eu tinha escutado algum podcast que tinha feito Uma Dádiva dos Ninjas. Isso, porra, tava muito... Que é do Lion Man, que é do Lion Man, né? Pois é, são três podcasts que eu vejo usar essa referência. É o Nerdcast, o MRG e o Baixo Feito Soco. São os três. É uma dádiva dos ninjas. Aí depois teve uma que é minha, que é a Terra de Bárbaros, que era um blog que existia aqui de Manaus, lá das antigas, que tinha até o íconezinho do Hagar, o horrível, aquela tirinha, que até gostava, era legal, tinha uns posts legais, mas eu sugeria e... Acho que... Tu gostou, Ed? Tu gostou? Cara, falou, Terra, não, de Bárbaros, Terra de Bárbaros. Eu fui até... Não fui eu que tinha dito isso, não? Não, fui eu, que era o nome de um blog, eu expliquei. Porque tu tinha essa putaria de querer ser ogro, bárbaro, viado, sei que porra tu queria ser. Aí eu falei, porra, cara, Terra de Bárbaros. E tinha também a parada porque os bárbaros originalmente são sempre do norte, né? Como a gente, entendeu? A gente é do norte. A gente é do norte do país, então nós seríamos bárbaros e tal, e terra de bárbaros, vergonhosamente reprovado. Seguindo aqui, essa boa, a história dessa boa. Tu lembra de quando a gente foi a primeira vez no Frankfurt, naquele barzinho alemão? Sim, eu lembro. Eu te chamei, né, que estavam os amigos da minha esposa lá, tinha uma galera lá, estava lá tomando cerveja, enchendo o cu de joelho de porco, no bom sentido, é claro. E quando o Ed chegou, cara, ele tava chegando de trabalhar, ele tava todo suado, com uma blusa, uma calça surrada, e atrás, no bolso de trás da calça, ele tava com uma toalhinha, sabe aquelas toalhinhas de motorista de ônibus? Era tipo, saca? Isso. E puta, e um fone de ouvido, né, cara? Eu falei, caralho, aí. Só que eu já tô acostumado com o visual do Ed, né? Só que aí a galera que tava lá ficou meio assim e tal, e um moleque ficou falando, porra, quando ele ficou sabendo que a gente ia fazer um podcast, ele falou, porra, dou um nome pra vocês, qual? Um fone de ouvido e uma toalha. Que é justamente aqui o próximo nome da lista. Seguindo. Magia de camponês, esse era meu. Ah, é? Meu era Deus, mas agora eu entendi, agora eu lembrei porque eu dei tantas opiniões. É porque pra não falar merda, né? Eu preferi ficar calado na hora de... São merda, tu sabe de por que é magia de camponês? Né, não, caralho, olha! E vem falar de mim, aventureiros do bairro proibido, porra. A gente decidiu isso quando a gente tava num apartamento do Vini, não foi, cara? Na sala dele? Sim, foram vários dias, a gente, cada um deu sua sugestão, a gente votou lá no apartamento do Vini. Aí teve um aqui que fui eu que falei, que é, mas é uma merda, admito, que é a Falange. É, realmente ela é muito genérica, cara. É, depois teve o Último Reino, que é outra sugestão do Vini. Eu acho que foi minha. Eu nem lembro. Whatever, cara. Eu não lembro. Eu ingeri uma quantidade muito grande de álcool ao longo desses 2 anos que afetaram a minha memória. É, realmente, cara, tu ter bebido pra caralho nesses últimos tempos. E a gente tá chegando aqui no final. Tem o Só Pode Haver Um, que era por causa do Highlander, outra referência do Highlander que o Vini, que também foi aprovada. Aí que vem a parada. O Ed, aí que entra a tua participação, Ed. Eu sou a origem de tudo, cara. Ele falou, a gente tava, acho que tava passando na TV, né? Tava passando apenas um show, e aí o Ed falou, porra, podia ser regular cast. É, quase que apenas um show é regular isso, show. É isso. Aí o Eliomar pegou no ar e falou, apenas um cast. Foi. Acho que regular cast. E o engraçado é que eu lembro vagamente... De eu mesmo ter dito, logo no início, antes de a gente fazer as sugestões, que não era pra gente cair no clichê de colocar cast no podcast. E eu mesmo dei o nome de cast no final dessa porra. Mas vocês querem saber uma coisa? Todos os feedbacks que eu tive sobre esse nome foram positivos, cara. Até agora não teve nenhum que falou mal desse nome. Todo mundo eu achou legal, achou bem bacana. Legal, cara. Também acho legal, cara. Acho bonito, acho bacana, acho truta. Pra mim, apenas um cast é uma palavra... Que tem uma fluidez. Ela é que nem o Bruce Lee. Ela é como água. Caralho! Você está ouvindo apenas um cast. Beleza. Alguém aqui lembra do primeiro assunto que a gente abordou, o episódio piloto? Vocês lembram? Cara, eu lembro. Foi uma salada de 3 coisas. O piloto... Foi o do Halloween que não saiu. É verdade. Teve o piloto do cara. Piloto. Pô, teve aquele que existiu e morreu, antes morto, né? É verdade, teve muitos pilotos antes mesmo. Foi o piloto que morreu. Teve muitos pilotos, é verdade. De jogos, né? A gente falou sobre jogos, é. Jogos que tinham a ver com Halloween, eu lembro dessa, porque foi em outubro. Foi Hobbit, Lulu. O aplicativo Lulu, né? Que tava bombando na época. E que mais? A Desolação de Smaug, que era a primeira parte, e o que... Ah, sim, Cultura de Podcast, que é mais ou menos o que a gente tá falando aqui também. Porque cada um começou a escutar podcast. Eu nem imaginava que a gente ia durar 2 anos, velho. Eu achei que a gente ia fazer, sei lá, 6 meses, alguma coisa, todo mundo ia encher o saco, todo mundo ia embora. Mas aconteceu que realmente o Ed, que tá aqui comigo hoje, o Vini, que ainda não chegou... Eles eram fundadores da parada, eles começaram gravando com a gente, botaram pilha, ajudaram pra caramba. E acabou... O Ed ainda se manteve um pouco, né, Leomar? Depois do Vini ter saído ou não? Sim, cara, porque o Ed, né, não é um rapaz que tem uma vida lá muito estável, né? Muito constante, assim. Tem um dos motivos pelo qual eu ainda não sou casado. E aí, numa dessas viradas da maré, ele ficou meio que sem paradeiro e... A gente não tinha exatamente como dar suporte de equipamento pra ele, porque na época também tava sem, e aí, por motivos técnicos, ele meio que saiu. O Vini, cara, o Vini é um caso estranho, porque o Vini, ele é fundador, na verdade, a ideia toda da porra foi do Vini, que ele me convidou, aí eu chamei você. Cara, né? O Vini é como se ele fosse o seguinte, ele tivesse uma roda de amigos, né? Aí ele chegasse assim e falasse, olha pessoal... Não vai falar mal do cara, que o cara ainda não tá aqui pra se defender. A gente podia fazer uma churrasqueira aqui de tijolos pro final de semana e tal, a gente se divertir, bacana, todo mundo junto. A gente podia fazer uma parada dessa, né? Aí todo mundo concorda. Aí no dia de fazer a churrasqueira, o Vini não aparece. Aí a gente vai e faz a churrasqueira. E a churrasqueira ficou sendo nossa, mas o Vini que deu a ideia, é meio que isso. Você tem que entender uma coisa... Quando o cara não tá, é o melhor momento pra se falar mal dele. Que não tem como a gente se defender, pode descer a lenha, cara. Ninguém vai falar mal dele, não. Ninguém vai falar mal do meu querido Mustela. Porra, não fala mal do Mustela, Mustela Pistola. Se a gente tivesse que definir o mascote pro nosso cast, seria uma Mustela, seria, né, cara? Seria, cara, seria. Seria. Qual é o nome científico, Sebastião? Mustela Pistola, de popular furão. Bem, eu lembro que a gente começou sem cara. Primeiro, lógico, todo mundo na aba do Jovem Nerd. Vamos fazer aqui, né, Jovem Nerd? Vírgula sonora vai ser estilo Jovem Nerd, tem que ter a ver com o assunto, tem que ter pauta, tem que ter no seu frase, quê. Frase de efeito no início. Frases de efeito, efeitos a lá MRG, a porra aí toda. Aí depois, né? A gente tentou fazer o que o 99 Vidas faz, que é aquela conversa solta no início. O off. Esse teve desde o primeiro, desde o piloto teve off. Aí teve épocas que não tinha músicas no final, aí depois passou a ter. E aí a gente criou uma característica mais nossa, assim, com os áudios originais mesmo, que tinham a ver com a gente, não necessariamente com o assunto. O que eu achei que deu uma cara de programa mesmo, assim, cara. A sensação que eu tenho, que quando eu escuto, é como se eu estivesse vendo um programa de TV que tem a vinhetinha dela lá e tal. E que tu sabe quando tá começando, tu sabe quando tá terminando. Ficou bacana. A gente também demorou muito pra crescer como mídia podcast. Porque até onde eu sei, e a galera que é do meio fala isso abertamente, um programa desses, um site, só é considerado podcast quando ele tem feed. A gente só foi ter feed mesmo lá pela 15ª, 16ª edição. Que eu fui criar vergonha na cara e fiz um feed pro blog, né? Mas até então, cara, a gente tava nessa de usar rede social, ficar postando no Facebook, ficar divulgando boca a boca e tal. Hoje em dia a gente meio que cagou pra isso, né, cara? A gente só coloca lá a postagem no Facebook e pronto. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não curtiu mais. Eu olho pelo lado, assim, que não é nem que vocês estão cagando, cara. O negócio é como a gente vive, né? Tipo, por exemplo, esse ano eu quero ver a pessoa que não diga que não foi um ano corrido. Não, cara, não é assim não. É só uma sensação que você tá tendo agora, cara. Se eu parar e fizer um pouquinho de esforço, eu vou lembrar que eu tô exausto, cara, de ter trabalhado pra caralho esse ano. Aconteceu que, fatidicamente, o Ed saiu, né? Ele pediu baixa, a gente entendeu, deu baixa pra ele. A gente vai fazer, agora a gente vai fazer aquele memorialzinho, sabe? Que tem as lápides, assim... Com o nome das pessoas, assim. Primeira lápide é do Mustela, né, cara? Não, o Mustela foi o seguinte, né, galera, que eu ia falar dele, ele não saiu e nunca pediu pra sair. Ele se fez de morto, tipo, sabe uma Mustela? Caralho, ele fingiu de morto! Ele é aquilo, cara, ele se fingiu de morto, ficou ali, com a língua pra fora, e começou a vir as moscas, caralho. E nada, até que eu falei, cutuquei assim no olho dele, falei, pô, tu tá vivo? Tô, pô, vamos, bora! E todo final de semana, bora, vou gravar, vou não, porque... Tô aí, tô no projeto, me dá pra editar, meu Deus do céu. E não sei o que mais lá e tal, e acabou o cara sumia, não aparecia nunca. Sugeria tema e sumia. Aquele tema de eleição foi sugestão dele, e por ficava sinal, lembra? De fazer a arte, né, da vitrine. Ei, vocês vão entregar o cara, bicho. Não, hoje é podre, hoje é só de podre, meu irmão, de todo mundo. Hoje a gente tá pegando a bandeira e jogando em cima da fogueira, mano. Ed, a gente só não tá falando mal de ti agora porque tu tá aqui. Quando no outro dia que foi. Gravar sem assim, tu, vai tudo. Sentar a lenha também. Na próxima gravação eu vou estar também seus pedidos. Aí aconteceu que eu mesmo, isso eu assumo esse fato, falei, galera, eu acho que o Vini tá morto mesmo, a gente vai tirar ele do grupo. E aí eu chamei um colega meu de longa data da época dos blogs, que é o Ulisses, que também não tá aqui. Outra bichona. Mas, ele estará, enfim, tenha fé, cara. Por um motivo nobre, né? Ele vai chegar aí daqui a pouco. Ulisses é como se fosse o seguinte, pô. É como se a gente fosse uma casa que tava velha e precisando de reforma. E Ulisses fosse essa reforma. Nossa, né? Que homem. Ele deu a estrutura pra dar sustento homem, a essa porra aqui, cara. Porque eu cansei de lembrar, cara, agora. Se tu parar pra pensar, Sebes, das vezes em que eu ou tu, a gente tava meio que... tanto faz, sim, como tanto fez... E o Ulisses estava lá, porra, e aí, a gente vai gravar, que horas e tal, quando, gravar, assunto então, tal, não sei o quê. Sugeria temas, né? Pô, o cara vestiu a camisa, bonito, vestiu, mano, assim. Vestiu a rola negra no peito com orgulho, né? E sério, velho, ele assumiu o compromisso fodamente, assim. Assumiu. Até hoje, né, cara? Cara, quando incrível, ele não mora, né, aqui de Manaus, ele tá no Rio de Janeiro, mas é de Brasília. E a distância é um dos caras mais de presentes. De todos, que tem, cara, né, cara. Ele é o que mais tinha motivo pra ter saído, velho. Sim, com certeza. Com certeza. E mais tinha motivo. Não vamos aqui espinafrar o Ed, que tá aqui do meu lado, vamos, né? Não fica com ciúme, não, cara. E aí nós chegamos pra, de novo, né? Três integrantes. Falei, porra, cara, vamos tentar mais uma vez? Vamos. Mas de novo eu fui atrás, foi a caça, né? Caçador de aí eu vi que tinha... Essa tua frase ficou um tanto quanto comprometedora, sabe? Aí tava faltando, tá bom, um homem, aí eu fui a caça. É bicha. Eu fui a caça do homem e peguei um viado. Que pariu. Aí eu lembro que existia um podcast aqui em Manaus, acho que foi um dos primeiros podcasts, se não dos únicos aqui da cidade, que o nome era Castrados. E aí, por sinal, a Caliane, que é colega minha, colega da Eleomar, ela falou que conhecia um dos integrantes, que eram mais de 30 integrantes, né? Falei, pô, Cali, apresenta aí quem é o cara. Não, eu vou te apresentar, o nome dele é Dante. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não acho que deu tão errado assim, não, porque se tu for parar pra ver, o cara participou durante vários episódios. Sim. Sim. Não, errado não deu, mas ele entrou na equipe e, assim, a pegada dele é muito diferente da nossa. Ele muito... tem pegada. Eu acho que na verdade é porque ele não quer seguir o que já está estabelecido, assim. Porque é um padrão punk, e tal. Né? Mas, sei lá, eram entrevistas que ele queria fazer. Interview. De renome. Com pessoas que já tivessem algum renome. E sim, agora sim. Ele tá com um projeto novo também, que é com uma veia totalmente diferente do padrão, então... Sim, sim, daqui a pouco tá pintando, a gente vai até divulgar aí, assim que ele pagar a gente. É, caralho? Aí, sacanagem. Aí, o que acontece? E ele supriu muito bem, cara, ele cumpriu muito bem, cara, eu agradeço ao Dante, fazendo agora o pano quente, né? Eu agradeço ao Dante, o período não, mas que ele mas passou porque com a pelo gente, menos tal. Ele fez tudo certinho, tipo... Mas foi do caralho. Ele foi aquele cara que a empresa contratou, aí ele teve o tempo dele... Aí ele chegou lá com o chefe dele e falou, chefe, esse trabalho aqui não é pra mim e tal, quero fazer outra coisa da vida. Deu a carta de demissão e saiu. Foi isso, cara. Mediante a época dele, ele divulgou bastante, verdade seja dita. Vestiu a camisa ali, vestiu a boina, mas... Ele colocou material de histórias que ele tem escrito e tal, no site, no blog e tal, pra divulgar. Ele fez um bom trabalho. Sim. Fez, cara, fez. Não vamos ser justos. Preciso olhar a minha cara de alegria. A bicha ciumenta, mano. Olha, eu só não vou falar o que me vem à mente porque as crianças vão ter que sair da sala. E teve aquelas pessoas que não vieram fazer parte de forma definitiva na equipe, mas contribuíram pra caralho, velho. Que eu gostaria aqui de citar com muito carinho aqui, mandar um beijo até. Pra Jota, Jota participou bastante até. Jota do Grosso. É peixe do Ulisses. Sim, ela contribui muito, cara. Quando ela participa, eu gosto bastante, fico bastante interessado. A gente tenta fazer com que ela participe de assuntos que ela tem envolvimento, as sugestões dela são sempre muito bem aceitas, é bem legal. A gente ainda tá na busca, não vamos mentir, a gente tá na busca de uma participante, né? Do sexo feminino, se possível. Mas tá difícil, né, cara? Não, cara, até porque, porra. É interessante ter outra visão. Fica, né, fica eu, o Sebastião e isso, tipo, a mesma linha de raciocínio e o negócio, né? Desenvolve às vezes. Então é bom ter uma pessoa com uma forma de pensar diferente. Teve também nosso colega que o Sebastião visitou podcast de outras pessoas e por consequência ele também abriu as portas pra visita de pessoas desse podcast pra cá, que ele. pode citar o pessoal do Canela Cash, né, sabe? Sim, que é o Papo Canela hoje em dia, que é o Felipe Canela. O pessoal do Cruzador Fantasma. Cruzador Fantasma, na verdade, é uma equipe gigante. Só teve um cara que era de lá, que era o Eduardo Guimarães, né? Também. Até gravou com o Ed, lembra? Sim, cara, manja pra caramba, super gente fina ele. Pois é. É, ele também participou da pena. Cara, convidado a gente teve pra caralho. Teve uma época que a gente só gravava com convidado, lembra? Teve também o... Logo no começo, cara, dois amigos meus, que era o Fredson Luiz, que ele participou no Estádio de Festas lá no começo. E teve também o Alex. Preto, e... né? Teve esse povo aí logo no começo também, cara. Cara, tu lembra daquela história do final daquele episódio que o Preto contou sobre o Ed? Sim, cara. Uma pessoa que eu conheci, que tava ouvindo os nossos episódios, até veio me mandar mensagem tentando entender melhor como foi aquela história, cara. Porque ela é realmente muito comprometedora, é muito complicado. Cara, eu não vou nem perguntar do que vocês estão falando. Eu vou fazer só um resumo. A minha tia passa pela minha casa, vê a porta entreaberta, eu e o Alex dormindo na cama, basicamente só de cueca. E aí depois, quando o Alex tá meio que já acordado ali pela casa, ela meio que chega nele, assim, coloca aquela mão assim no ombro direito dele, olha ele no fundo dos olhos e fala: cuida bem do meu sobrinho. Ah, eu lembrei dessa história. Basicamente isso, cara. Não é dessa história que eu tava falando, não, pô. A história do Ed, pô. Ah, porra. Da lingerie. Ah, isso aí. Falou da minha vida aí, cara. Processa, porra. Minha vida pregressa aí, cara. Pode não, velho. Enfim. Ed, quem nunca usou uma lingerie, Ed? Quem nunca? Se você nunca usou uma lingerie, você ainda não viveu o que tinha que viver. Não tem história pra contar, né? Não tem, cara. Conseguimos reunir toda a patota? Nem toda. Estaremos aqui reunidos. É, os pilares estão aqui, cara. O pessoal que bate o ponto tá aqui, entendeu? Olha a espetada. Ah, quem bate cartão não vota em patrão. Caraca. Por que a gente tá agora, Leomar? Cara, nós estamos com... Aquele que eu mal conhecia, mas já considero o Paco. O que falar dessa pessoa, né? Aquela coisa bem Orkut, né? Pois é, cara. E a gente rasgou uma seda medonha, bicho. Na tua ausência aí. Foi. No primeiro bloco a gente rasgou uma seda, cara. Você não tem ideia. Ah, é? É, cara. Você tava com saudade de mim, admitam. Ei, caramba. E nós estamos aqui com o Lee esse dia. Olá, que tal? Viva a Zapata! Viva a Zapata! Ulisses Dias, aquele que entrou pra salvar o site. Aleluia! A gente basicamente tava falando que a gente não dava nada por ti, só que aí tu mostrou que, né, você tava disposto a fazer mais do que nós esperávamos. Você vestiu a camisa com a rola estampada com o estufou o peito. Lá negra! Ai, ai. E o Ulisses é interessante que ele participou, se não me engano, do terceiro episódio do podcast, que era falando sobre rolezinhos e sobre cultura de mainstream. E ele participou junto com a Mai. Tu lembra da Mai, Elomar? Ela participou de dois episódios, só que ela foi cortada. Caraca! Cara, existe um podcast em que a Mai participou, mas ela... Magicamente, pela magia da edição, ela não está lá. Não está lá, cara. Nada, cara. Mas ela participou, cara. E foi uma pena, assim, porque teve toda uma química bacana do grupo lá e tudo, e não rolou porque teve uma falha técnica lá. Mas ela era uma grande amiga da gente. É, a Mike é uma blogueira famosa aqui na cidade, blogueira de moda, né? Tá na moda isso agora, né? Blogueiros de moda e tal. Chá das Finas tá firme e forte, o layout tá lindo. O quê, cara? E é isso, ela participou com a gente junto com o Ulisses. Na época, o Ulisses era um conhecido apenas meu. Eu falei, pô, cara, tô com um projeto. Projetos aí. Se você quiser participar, o que que é? Eu falei, podcast. O quê? Podcast, cara? Porra, é essa? Que pois que é. Que isso, velho? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu expliquei pra ele, aí eu fiz aquela explicação bem de leigo, né? Imagina uma rádio e tal, bababá, não sei o quê, uma rádio na internet. Ele falou, uma rádio na internet. Tá bom, eu vou participar dessa porra. E, cara, ele participou desse episódio, terceiro episódio, foi pô, muito bacana e tal. Aí acho que pulou uns 2, 3, 4. No quinto episódio ele voltou pra falar de guerra também como convidado. Aí já foi criando já entrosamento com a equipe, né? Paranauê e tal, ele foi se entrosando e tal, foi gostando do negócio. E ele passou, Leomar, a procurar, pelo menos a mim, ele ficou a me procurar. E aí, cara, quando é que tem gravação de novo? Pô, gostei muito de participar, não sei o quê. Ele colocou até, tu pode falar, pode. Isso, Lício, que tu colocou no documento lá? Pois é, o documento da minha progressão, que isso aí é, isso serve pra mim como produção cultural. Pois é, cara, ele colocou na progressão dele que ele participa de um podcast na internet, colocou o endereço do podcast. É verdade. Eu queria saber a opinião do Lício, cara, porque tu não era, tu nunca foi dessa parada, né? Acho que tu não conhecia o que era podcast, ou tu sabia o que era não, podcast? Na verdade, eu tinha ouvido uma vez um, e aí depois, então isso que é podcast, eu não lembrava que era o nome e tal. Na verdade, até hoje eu não ouço muito podcast, não. Eu sei que existem uns 3 ou 4. Cara, eu chuto que só no Brasil existe pelo menos uns 200, cara. Mas assim, eu realmente não ouço podcast, porque eu não tenho muito tempo, tá? Eu trabalho bastante. Mas eu acho muito legal a experiência, sabe, de você discutir algum assunto. Que você tem algum tipo de conhecimento e brincar em cima disso, assim. Ou então contar histórias, né? Eu tenho várias histórias minhas aí que eu já contei nesse podcast e tal. Isso pra mim é uma experiência muito legal, cara. Cara, 2 anos, velho. E que nem a gente falou no outro bloco, acho que ninguém imaginava que ia durar 2 anos, né? Cara, eu vou te dizer. Eu sempre imaginei que ia durar uns 20 anos, na verdade. Quando eu comecei... meu blog ainda funciona. Teu blog ainda funciona? Funciona, escrevi coisa essa semana, inclusive. Caraca. Tem quanto tempo é teu blog? Cara, desde 2005. 7 anos? Mais. Dá uns 10 anos na costa aí. Caralho, eu deixei passar os 10 anos aí. Podia ter feito um post especial de 10 anos, mas whatever. Então, eu queria falar um pouquinho dos assuntos que a gente abordou. Eu tô com o blog aberto aqui. E eu vou começar de quando o Ulisses foi considerado membro oficial, né? Da La Negra. Cara, é o podcast que saiu na sexta-feira, 1º de agosto de 2014. O nome é Lendas Urbanas de Manaus e Brasília. Número 12. Pô, esse episódio foi, cara, muito maneiro. Eu falei do que tu falou sobre... Eu falei do japonesinho do Miocão, eu acho. Não. Você falou do massacre do 28. Ah, é, o massacre do 28. E aí tu contou pro Sebastião que a música do Capital Inicial, se eu não me engano, tinha a ver. Não, me corrigiu dizendo que era do aborto elétrico. Tinha a ver, a letra tinha a ver com essa situação que tinha acontecido em Brasília e tal. Teve uma grande manifestação em Brasília, gigantesca, durante o período antes da redemocratização e tal. E, cara, as pessoas colocaram fogo em todos os ônibus da rodoviária do plano piloto. Putz, todos. E aí, cara, aquela fumaça gigantesca, assim, que tá pro céu. E aí que vem a música, né? Toda a plataforma da rodoviária, você não vê a torre de TV, que é um prédio gigante que tem atrás. Assim. Então, a música toda fala sobre as pessoas indo queimar as coisas, assim. Isso, uma grande manifestação que quebrou a porra toda. Verdade. Foi. Caraca, eu não lembrava disso mais. Então tem que contar a história do japonês e do minhocão depois. Então tá, mas continua. Cara, essas duas palavras, elas não combinam. Japonês e minhocão. Minhocão? Caralho. Pois é. Guarda essa parada aí. Cara, e foi bem legal, assim, né? A gente teve vários episódios maneiros, assim. Eu acho que, na verdade, pra mim, o primeiro mesmo, assim, que foi que eu me preparei antes pra poder falar, foi o próximo, né? Que foi o jogador número 1. Exatamente. Falaram pra eu poder ler o livro, aí me deram 2 dias pra ler a porcaria do livro. Caraca. Porcaria do livro, ele não gostou do livro. É um livro super gostoso de ler, cara. Ah, tudo bem, é gostoso de ler, mas assim, eu acho, até hoje eu acho meio enganação aquele negócio. Eu tava torcendo pros inimigos, assim, matarem aquele branquelo chato, whatever. Mas cara, eu lembro, foi tu e o Vini que ficou com uma... psicose louca. Foi, cara. De que eles ficaram do lado da empresa lá da... Não eram vilões, cara. Eles eram vilões nítidos, velho. Mas ok. Não, tem uma discussão. Foi uma das primeiras, assim, vamos dizer, uma tretinha que teve entre a gente, né? Não, que eles eram uma empresa aí. Mas eu tava torcendo pela IOI, pô. Eu tava torcendo pela empresa do mal? Eu tava torcendo por ele. Não, isso me deixa puto também, assim. Cara, olha só, vamos lá, vamos colocar as cartas na mesa. A empresa do Waze lá, a GSS Electronics, sei lá o quê. Cara, todas as pessoas são viciadas no jogo. Eles cobram por tudo que você vai fazer lá dentro. Se você vai mudar de planeta lá dentro, se você vai jogar outro jogo, eles cobram pra você. É porque eles compraram os direitos sei lá, eles compraram aquilo pra eles e depois eles estão... Tá, não, é a desculpa, mas e daí? Você viciou o mundo inteiro nessa porcaria e você cobra das pessoas do mundo inteiro nisso. É como se de repente o WhatsApp fosse cobrado. Não, mas entendeu? O WhatsApp é cobrado. Mas assim, não é essa a questão. Enfim, mas não é de uma forma agressiva ainda. Mas é de ainda, uma forma agressiva, mas tá, tudo bem. Mas aí... Sei lá, basta eu comprar um chip de 10 reais de novo e pronto. Não, aí é uma empresa... Peraí, deixa eu terminar, pô. Aí uma empresa multinacional, rica pra caramba, assim, pô, rouba a humanidade inteira, 250 milhões de dólares, pô, pobre, ferrado, dá dinheiro pra essa empresa. Aí todo mundo, que legal, é uma empresa que fez um videogame assim. Pra mim não tem a menor diferença da GSS pra IOA, entendeu? Pra mim, eu sou contra os dois. Aí governo, sou contra. Como empresa? Como era o nome do general lá? Como era o nome do general lá? Ah, sim. Bom, enfim, o general malvado lá é... É, ele mesmo. Aí quando ele foi falar dele, o Ulisses falou, ele era um bode expiatório. Tirando culpa do cara, não sei o que e tal. Caralho. Foi foda, cara. Seguindo aqui, eu tô vendo, cara, que a gente entrou numa vibe meio que... Foda-se, vamos falar tudo que a gente quer falar mesmo, né? Não vamos seguir pau, é verdade, não porra nenhuma. Depois, olha só, a gente falou sobre lendas urbanas, que é uma coisa que eu já queria falar faz tempo. Aí a gente já pulou pra falar de um livro. E aí a gente foi nessa pauta que entrou. Foi o primeiro episódio que o Jerônimo gravou, olha, mano. Esse episódio 14 de Heróis. Ah, é? Foi um episódio muito legal, cara. Eu sou o Dr. Bacana. Esse episódio. Eu acho que eu lembro os poderes da gente. Eu lembro que eu escolhi invisibilidade. O Jerônimo escolheu que ele pudesse saber quando a pessoa tava mentindo. Bem freudiano isso. Deixa eu ver se eu lembro de vocês dois aqui agora, cara. Eu lembro de mim. Você lembra de você? Que bom. É, eu era uma pessoa que ia conseguir controlar todas as máquinas, toda a tecnologia. Ah, é verdade. Agora o Sebastião, eu não lembro o que que era. Eu era teleporta. Ah, é? Ah. Tu era o cara do Jump? E aí eu até pensei na hora, pô, a gente podia fazer uma vitrine, né, com... Tipo, caricaturas nossas e tá, que porra nenhuma. Acabou que ficou essa vitrine, nada colada, né? Não vou falar, né, por que fez, né? Eu lembro muito. Mais uma coisa pra falar desse episódio de Heróis, cara. Eu sei que quando a gente ia falar de alguma coisa que não era isso. Sei que não, acabou que na hora de. Se a gente falasse disso, você lembra? Bom, foi um dos melhores episódios que a gente gravou esse Heróis. O que acontece? A gente começou a fazer aquela parada. Cada um tinha que sugerir uma pauta, um assunto, e a gente ia gravar um assunto de cada um pra ficar uma coisa bem democrática. O próximo assunto, do dia 15 de setembro, episódio 15, é o Nicolas Cage. Quase mais. Cara, esse episódio foi muito zoado, velho. É verdade. Esse marca o convidado Dante, né? Que depois foi virar. Acabou virando parte da equipe também. Ele já saiu, né? E foi eu, Ulisses. Até o Matheus, né, Ulisses? Foi tu que sugeriu, né? Foi. Foi eu, Ulisses, Dante. Tu tava, Leomar? Tava, pô. Eu até tava, fiz um, né, comentário que quase vocês me mataram uma vez. Eu falei que. Eu tava vendo as fotos dele no Google Imagens, né? Ah, é verdade. E aí vocês estavam criticando lá o motoqueiro fantasma, né? Aí eu falei, caralho, com essa roupa que eu tô vendo aqui de motoqueiro, dava pra ele fazer o motoqueiro fantasma. Você me mata, velho. Porra, imagina quando ele fosse dar aquele olhar fulminante com aquele olho regalado dele assim. Aquele olho de cachorro, né? Perdido, né? Porra. Caralho. Então, cara, aí o próximo assunto, cara, o Mustela ainda fazia parte da equipe. Aí ele sugeriu um belo dia, aí ele me disse, não, eu vou participar, pode botar aí, a gente tava em outubro já, né? Época de eleição, a seleção tensa que a gente teve. Ele falou, que tal, a ideia era boa, que tal se a gente bolasse um debate eleitoral como esse que teve aí? Só que com personagens históricos, né? Ou personagens da cultura pop, da mídia. Porra, cara, caralho, eu vou te dizer, esse aí eu consigo falar. Foi o podcast em que a gente mais ficou perdido, assim, tipo, cara, o que que a gente tá fazendo, velho? Foi muito ruim mesmo. A edição salvou a gente. Eu lembro que eu inventei até uma musiquinha, cara. Patinho. E patia, ia. Puta merda, velho. Ok. Aí eu lembro, cara, quando a gente terminou de gravar, a minha consciência falou pra mim mesmo, assim, falou, cara, o que que tu fez? E aí eu falei, cara, isso tá muito caótico, velho. Isso tá sem, nem parece coisa que a gente tenha feito antes, assim, tá muito louco isso. É porque era um desafio, né, cara? A gente bolou, vamos fazer um debate, né, político. Beleza, vamos escolher os personagens. Aí, pra não fugir a regra, né, o dono da ideia faltou novamente, não gravou. Eu lembro que ele ia ser Gengis Khan ou Hitler, não sei o que ele ia ser. Assim, a ideia original era todo mundo, não ia ter mediador, todo mundo ia ser cara, a ideia original ia ser mais caos do que ficou, porque não ia ter mediador, ia ser todo mundo falando a torta direito, sem... Cara, eu acho que as pessoas se matavam, né, cara? É, se matando literalmente, né, e se fode quem foi editar essa porra, né? Acabou que o Vini não participou, né? E aí ficou só o Eliomar, eu e o Ulisses. Eu falei, bom, cara, eu como, né? Não tava desde disso, eu tava muito confuso sobre quem eu assumi, eu vou ser o mediador nessa porra. E foi o primeiro episódio que eu fui o host, um dos primeiros e últimos, né? E acabou, cara, que o Ulisses, ele... É a Hipátia, uhum. Né? Não, Ulisses, que tu... É a Hipátia, que era uma matemática grega... Da época... Acho que é pós-cristianismo, né? Que ela foi morta por cristãos. Ela foi morta sim. E o Eliomar ficou com o Heisenberg. Aí, porra, né? Vamos fazer um embate aqui. E a vitrine, cara... Se não me engano, nessa vitrine foi a primeira vitrine que a tua esposa fez, eu né? Eu também Ulisses? Acho que foi. Foi a primeira vitrine que a tua esposa fez, né? Ficou muito legal, cara. Ficou de um lado a Hipátia com o número 28, do outro lado o Heisenberg, número 35. E eu vou te falar, cara, tá um trabalho desgraçado. Cara, a edição aí, foi cara. Muito escrota. Pra mim e pra ti, porque eu fui editar a base, eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou tirar e o que que eu vou deixar pra isso ficar coeso, bicho? Mas aí, mesmo depois de eu ter editado tudo, eu parei, escutei, eu falei, cara, tá muito esquisito isso aqui. No dia que o Sebastião editou, que ele fez os efeitos e colocou as músicas e tal, eu falei, porra, tá aí. Pegou um tom esse negócio aqui, cara. Tipo, agora tá com uma cara aqui, tem um pano de fundo, tá? Agora sim. Seguindo aqui rapidinho, a gente falou, foi o último podcast que o Gerônimo participou, que é o de propagandas, né? Outra ideia que eu pelo menos queria falar há muito tempo. Foi bem divertido. Foi um dos melhores. Foi bem legal de fazer. Ruim foi só escrever um post com todos os links de tudo, mas... É. Caralho, essa era a época, depois, era a época que a gente tava perfeccionista pra caralho. É. O cara falou um ai, tem que procurar link da palavra ai. Coloca lá, ai. Eu confesso. Pô, cara, mas nesse em particular não tinha jeito, cara. Tinha que colocar os links das propagandas, senão as pessoas não entendiam as piadas. 4 episódios, cara, que eu já tô editando no modo piloto automático. Então, já, eu acho que tinha, nesse caso, tinha que colocar mesmo os links de todas as propagandas, senão não ia dar certo. Que bom que o YouTube tinha todas elas. É. Tu inclusive achou a propaganda que eu procurava há anos, que é a propaganda do japonês de Sempre Toshiba. Uh-huh. E tu conseguiu achar, cara. Pô, tá meio herói, velho. É. Fiquei tão feliz. Depois, já chegando no final do ano, a gente falou sobre apocalipse. Apocalipse, né? Cada um falou sobre um tipo de apocalipse. Esse que a gente comentou, né, no primeiro bloco, né, Leoma? Que acho que a gente foi a casa da discórdia pro Jerônimo ter saído, porque ele tava cotado desde o início para participar desse. E como eu falei sobre o apocalipse por falta de recursos, esgotamento de recursos, o Ulisses falou apocalipse por guerra, tu falou apocalipse por doença, ele ia falar sobre apocalipse que ia derivar de uma... Alguma coisa acho... matemática. Tipo, não era ele falou zumbi. Que era tipo... Não, não, não. O zumbi, o Lema falou. Ele ia falar sobre... Ele pesquisou a tese de um cara. Ele comentou com a gente. Não sei se tu lembra disso. Que ele falou, cara, eu pesquisei a tese de um cara que ele falava que um dia o universo vai parar de fazer sentido. E ele colocou uma equação matemática explicando por que isso. Ele disse que ele tinha estudado uma semana pra fazer isso. E ele não apareceu. E, infelizmente, ele não participou. Coitado. Foi mal. Foda. Seguindo... Ah, esse é um dos mais legais, cara, de gravar. Eu não sei se o resultado ficou tão bom, cara. Mas foi um dos mais legais. Rock Nacional. Cara, esse eu refaria, foi, cara. Foi pela... O convidado que tava com a gente, quem era, Sebastião? Era o Felipe Rachê. Pois é, cara. Eu gostei muito dele, assim. Eu achei que ele... Ele já era experiente com podcast, não era não, cara? Não, eu acho que ele tinha uma banda, um negócio assim, mas podcast acho que ele nunca tinha gravado, não. Cara, porque assim... Ele tinha uma porque, banda. Porque assim, eu achei que ele soube se posicionar bem, assim, sabia quando falar, quando escutar, e as coisas que ele falou também foram bem interessantes, assim. Aí chama esse cara outra vez, cara, sério. Eu estava de você, rapaz, apareceu de novo. Eu acho que foi nesse podcast que foi o primeiro que a gente colocou música no final, que era justamente a música da banda dele. E a gente gostou muito da ideia. Falou, pô, que tal que a gente começa a colocar músicas no final, né, dos episódios? É bom, cara, porque dá aquele clima de final, de tá acabando, entendeu? É engraçado a gente perceber que começou a fazer a ter uma cara, né, depois de um tempo, assim. Sim, a gente finalmente... Colocava uma postagem, eu sempre colocava algum patrocínio, sei lá, nada a ver, tipo... sabão Omo, porque se sujar faz bem, e etc. Eu considero a melhor vitrine que a gente já teve, cara. Muito original, velho. Histórias de Trabalho, episódio número 20, cara. É. A Temis, ela pegou o logo do podcast, a negra, no formato lá, jogador número 1, saca? Aham. Uhum. Colocou em tela, em caixa alta, pegando a tela inteira do laptop e montou, cara, tipo um escritóriozinho com carteira de trabalho, com um caderno escrito trabalho, o númerozinho 20, um papelzinho do lado. Cara, ficou muito legal essa vitrine, velho. E te falar, isso é um escritório lá de casa. É. É, legal, cara. Ela foi lá e tirou uma foto lá e fez. Cara, ficou muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Vou cara. Falar isso pra ela. Histórias nossas, né? Aí, que mais? De novo, né? A gente querendo falar de guerra. Aí, vai lá. Finais alternativos de guerra. Essa pauta era minha. Ideia minha, né? Não ficou... Não vou dizer que não ficou bem o que eu queria, mas foi legal. Foi divertido, cara. Eu gostei de fazer, cara. Sim, sim, sim. Aqui tem Napoleão, Gengis Khan e quem é esse outro Antônio maluco? Antônio Conselheiro. Caraca, Antônio Conselheiro. Eu falei dele, cara. Foi tu que falou dele, né? Canudos, né? O que aconteceria se Canudos fosse... Não, se eles conseguissem resistir a porra toda. Ah, é verdade. Agora ele seria, né, o Estado Islâmico. Eu não lembro, acho que... Alguma coisa assim, né, cara? Brincadeira. Aí, de novo, ai, ai. A gente entrou... Esse é meio polêmico. Nesse cara, 22, Quentin Tarantino. Cara... É porque é o seguinte, cara, assim, os podcasts... Porque aí que tá, Ulisses não é da cultura de podcast. Foi, eu já até participou. Sim, participou, foi o primeiro dela. O que acontece? Eu já falei isso pro Ulisses na época, né, vou falar de novo. Todo podcast que vai falar sobre coisas populares, sempre tem episódios que o cara fala de trabalho, fala de carnaval, fala de bebedeira, e todos falam de Quentin Tarantino, cara. Porque Quentin Tarantino é aquela é o exemplo perfeito de uma coisa que... Parece ser descolada, mas é mais popular do que a Coca-Cola, cara. Tipo, entendeu? Uh-huh. Mas isso não denigre, é o contrário. É atestado que é uma coisa boa, que tem qualidade. Mas eu lembro que quando vocês estavam na pilha, tu e o Leomar estavam na pilha. Pô, não vamos falar com a internet, né? Foda, não sei o que. Eu falei, galera, eu não vou participar, cara. Esse foi o primeiro que eu fiz questão, eu não vou participar. Eu acho que, sei lá, não quero, não vou participar e pronto. Aí foi que entrou a Jota, né, convidada pra participar desse episódio. Sim, sim. Vocês gostaram, cara, né? Sim, gostei pra caralho. Eu passei a ter uma certa amizade com a Jota até daí em diante. São duas pessoas que eu posso dizer que eu me tornei amigos por causa do podcast, que é o Ulisses e a Jota. E foi bem bacana, cara. Eu, sinceramente, não tem nenhum episódio, assim, que eu te diga que... Eu não gostei de ter gravado. Todo isso era muito bom. E teve, assim, na época deu uma certa polêmica entre nós, isso nunca foi a público, mas eu acho que eu poderia falar agora, né? Acho que já passou o quê? 15 de março? Já tem um tempinho, né? É, tem uma parte desse episódio, que eu editei ele, a última parte, a trilha sonora e efeitos, em que este bendito Leomar, ele fala, não... Dá pra gente não ficar falando de trilha sonora, que é muito longo. A gente vai colocar uma lista aí de as principais trilhas sonoras de todos os filmes de Tarantino. Esse filho da puta fez isso comigo, né? Aí eu peguei, né? Pô, na brincadeira, falei, não, vou gravar uma pequena inserção aqui dizendo, né? Pô, filha da puta, tá, não sei o que. Eu já tô com trabalho demais, né? Bota mais trabalho pra mim. Tá bom. Uma brincadeira. E eu coloquei uma trilha sonora de fundo, que é daquela música do... Escravizado. Que era daquela novela, exatamente, cara. Aquela... Olha só, nós vamos pecar muito, cara, em estar tá esquecendo de coisas assim que eu tenho certeza que o Sebastião depois vai me enforcar e dizer: filho da puta, como é que tu esqueceu de falar da trilha sonora tal, do filme tal? E eu acho que a gente pode fazer o seguinte: vamos deixar um espaço aqui pra vocês. Tipo, refrescar a memória de vocês, ouvintes. Vamos colocar, tipo, alguns minutinhos, segundinhos de várias músicas fodas dele em seguida aqui, pra vocês recordarem também e fazer esse exercício com a gente. Pois é, né? Dá trabalho pra editor pra quê, né? Tá no pra nenhuma, né? Vou fazer uma Vou fazer essa vai ver só. Toma essa. Cara. Deu Shabu na parada. Shabu! Assim, a gente sempre teve aquela ideia meio sancro, né, cara? Todo mundo tem que votar pra uma ideia à frente, né? Ou seja, pra aprovar uma coisa, pra rejeitar uma coisa. E foi uma reunião de cúpula, né, cara? Não, vamos aprovar, não vamos aprovar, não sei o quê, papapá. Porra, acho que tem a ver, acho que não tem a ver. Acabou que a gente decidiu que não tinha a ver. Eu considero até agora. Um tanto quanto obtusa a visão que se teve, mas tudo bem, a opinião da pessoa, e acabou que a trilha sonora acabou indo do jeito que eu fiz, né? E não fomos processados. Não, só pra esclarecer pras pessoas de fora que talvez seja confuso. Essa parte é boa da relevância. De alguma forma, a música desagradou a participante, né? Ela achou ofensiva de alguma forma. Eu acho que não foi nem ela, Lemar. Acho que não foi nem ela. Acho que foi alguém ligado a ela que escutou e falou: não tá de bom tom. Achei ofensivo, né? Aquele meme, né? Achei ofensivo. Pois é, mas enfim, a gente queria dizer aqui que a gente não teve má intenção nenhuma com isso. Assim, foi só. Não, foi um clichê, pra falar a verdade, né? Foi tipo, o que a gente vai falar? O que a gente vai usar pra justificar que o editor tá tendo muito trabalho? E a gente colocou essa música, assim, a gente não quis relacionar isso de fato aos escravos ou na gente. E nem fazer menção a isso, né, cara? Mas acabou que foi uma má interpretação da coisa. Apenas um cast. Seguindo aqui, pra gente não perder muito rumo, experiências de viagem, cara. Esse 23 foi muito foda, que eu contei a minha história de Cuiabá, que apareceu uma santa no meio da estrada. O Eliomar contou da família dele que carregou um barco nas costas. Cara, a melhor história. A melhor história. Eu vou te falar uma coisa. Olha que eu escuto podcast, é a melhor história que eu escutei de podcast. É verdade. Caralho. Isso é foda mesmo. Sério? Tô te falando, cara. Sério, cara. Pô, velho. É porque é uma coisa autêntica que você acredita que aconteceu, porque a geografia do lugar é daquele jeito mesmo. Mas aconteceu, cara. Faz sentido. Não, realmente, eu não inventei nada daquilo, não, velho. Não, tudo bem, cara. Nem teria como, né? A gente, né, acredita, cara, em você. Acredita, cara. Beleza. Não, aquela história foi muito foda, cara. Muito. No meu tempo era melhor, só que não. Uma das melhores vitrines também, né? É, cara. Não, eu lembro que a Tênis mostrou, cara, essa vitrine, né? Falei assim, porra, amor, olha só, cara, esse negócio tá todo bagunçado, é roxo com verde. E o sovaco cabeludo do cara. Ela falou, velho, o objetivo não era justamente falar de uma parada cafona, não tem como ser mais cafona que isso. Eu fiquei sem argumento. É, porque a ideia era pra matar a vontade do Sebastião de dizer pra essas pessoas pararem com esse negócio de dizer que era antes era melhor, porque, nossa, como era bom antes. E não, né? Lembrar que tinha coisa escrota também, cara. E a gente lembrou de coisa escrota pra caralho. É verdade. Puta merda, foi muita coisa escrota. Nesse episódio, realmente, a gente falou de muita coisa. Puta merda. Tem mais de 2 palmos, só os links aqui. Episódio 25, do dia 5 de junho de 2015, hype. Deixa eu admitir uma coisa, cara. Você me chamou pra falar de hype, assim, no dia. Aí eu olhei assim e falei, puta merda, eu não sei nem o que é hype. Aí eu falei, olhei. Tu achava que era hippie, eu falei, né? Eu achei que era hippie, alguma coisa assim, né? Aí vocês começaram a falar, eu falei, caralho, deixa eu olhar aqui o que é hype aqui na internet. Caralho, tipo o pessoal criando um cenário aqui, né? O pessoal chegou contigo, assim, né, rapidamente, tipo, porra, Ulisses, uma festinha ali, tal, apartamento, tal, dia tal, lugar tal, aí tu, porra, beleza, vamos lá. Aí tu foi a fantasia, né, tipo, porra, se vestiu, sei lá, de pirata, chegou lá, todo mundo de gala, assim, né, paletó, vestidos e tal, arrigou. Aí tu lá, caralho, como assim, cara, o que vocês estão fazendo? Mas foi um ótimo episódio, eu gostei muito, assim. Foi, cara. Eu descobri essa que vitrine. Hype. Essa vitrine é do Felipe Canela, do Papo Canela, que na época eu já tava gravando com eles, né? Hoje em dia eu faço parte do Cacoete Seletivo, que é o podcast dele, né? E ele participou também desse episódio, muito legal a participação dele. Acho que ele vai participar dos episódios daqui pra frente também. Muito bom. E porra, muito bacana. Ele fez naquele bem formato, bem podcast da galera, né? Photoshopzão brabo, né? Um monte de camadas, né? Com imagens uma em cima da outra, sim, e tal. Sim, sim. Basicamente entregando tudo que a gente falou, né? O cara já entrega tudo na vitrine. Já é um teaser. É, já é um teaser, né? Ah, aqui entra, cara. Outra das minhas obsessões, cara. Eu falei, não, são duas coisas que eu quero falar. É Sandman e Vértigo. Eu quero falar de Vértigo porque eu acho o Vértigo foda, não sei o quê. E na época, muito fazendo link com o Felipe, ele, em um dos episódios que eu participei do Papo Canela, ele falou, pô, vai participar um outro convidado de um outro site chamado Cruzador Fantasma. Eu falei, pô, cara, eu já ouvi falar disso, que inclusive o Vini tinha me falado desse site lá nas antigas, né? Pô, tem um site muito bom de quadrinhos chamado Cruzador Fantasma. Eu falei, pô, cara, Cruzador Fantasma, tá? O site de quadrinhos falou, cara. Quem vai participar é o Edu Guimarães, né, cara? Pô, cara, e o cara manjava pra caminho, eu pensei, pô... Muito, ele tinha muito domínio, cara, sobre assuntos. Ele sabia detalhes, assim, que eu falava, caralho, ok. E eu falei, eu vou chamar ele pra participar. Mas eu não lembro, tu participou desse, o Lemar? Não, né? Eu abri mão, cara, porque eu achei que a já tava cheio, já tava tu, já tava ele, já tava o Ed. O Ed, né, cara, voltou, né, depois de quase um ano, né, que não gravava com a gente, ele voltou nesse aí. Eu falei o assunto pra ele, ficou todo excitadinho. Aí ele voltou a gravar. Bom episódio também. A gente deu muita ratada nesse episódio, cara. Pô, por exemplo, quando era pra falar de Constantino, eu fiz uma merda tremenda. Eu fui o host nesse episódio. Tá vendo que não presta ser host? Em vez de eu começar a falar da porra do quadrinho, eu fui inventar de colocar uma polêmica imbecil de falando o seriado versus o filme do que ele... Ah, que ele quase que se recusou, quase, né? Quase que ele me bate, né? Eu vi que teve, pelo menos pelo que eu conheço de Hellblazer, do Constantino, tem HQ que é mais antiga. Teve o filme e depois que veio a série, tá certo? Certíssimo, isso mesmo. Dos três, qual vocês acham que foi mais fiel, tirando um pouco a HQ, logicamente, mas entre o filme e entre o e a série? Peraí, para tudo. Você realmente quer comentar sobre o filme do Constantine, moreno, californiano, que não fuma? Mas não por isso. Eu tô perguntando, eu só quero saber isso. Você realmente quer comentar desse filme? Pô, cara, eu gostei do filme, achei o filme batutinha. Batutinha? Pô, batutinha... Maduro mesmo, até eu! Claro, batatinha, claro. Opa, tá caindo minha conexão, eu vou cair. Ah, porra. Puta, cara. Aí acabou que a gente só falou dessa merda, nem falamos do quadrinho, né? Cara. Aí já estamos chegando nos finalmente, né? Chegando perto de onde a gente tá, né? Outro assunto que eu queria falar muito, mas aí já teve colaboração do Ulisses, que foi a sugestão dele, né? Os 20 anos da internet no Brasil. Fala aí, Ulisses, um pouquinho desse aí. Cara, esse foi eu que sugeri mesmo. E a gente falou de coisas que já morreram, né? A gente falou de Orkut, falou de... Caraca, o barulho da internet discada, falou de Mirk, falou de um monte de coisas, assim. Fez um meio que um apanhado das coisas que a gente viveu na internet desde que a gente começou a andar nesse mundo internáutico. Porque assim, acho que muita gente que veio, sei lá, dessa geração agora, né? Que tem, sei lá, 15 anos, por aí. Não faz ideia, né, cara? De como era diferente a internet antigamente, assim. É um mundo que eles não viveram. Cara, mudou muito, assim. Ficou outra coisa. Cara, agora vem, se não mais divertido... Acho que é, né? É consenso? Foi mais legal de gravar? Pô. Porra. 28, foi. Frases épicas de cinema. Porra! Sim, cara. Foi muito divertido. Sim, né, cara? A gente pode colocar que foi mais divertido. Foi muito divertido, cara. Todo mundo bêbado. Pois todo é, mundo bebendo. Teve muitos participantes nesse episódio também. Cara, foi, cara, muito bacana. Foi eu, Eliomar, Ulisses, Dante, Jota. Sim. Cinco pessoas, cara. Puta, velho. Porra, foi foda. E foi muito maneiro, a gente se divertiu bastante. Realmente tava todo mundo bêbado pra caralho. Tem, cara. Foi do caralho. E foi legal, assim, porque nós não entregamos, né, quais seriam as frases. E a gente foi descobrindo na hora. Isso é gostoso, cara, de fazer, assim. Isso foi legal. Eu acho que esse negócio de engessar muito, cara, ele tira a graça do momento ali, da descoberta e tal, de você ficar impressionado, se surpreender, entendeu? Falando em engessar, no episódio 29, Estação das Brumas, né? Caralho, eu voltei com aquela ideia, né, cara? É gravar sem memória, deixa eu falar. É, cara, nossa. Não, mas eu vou até o fim, cara. Eu vou até o fim. Eu só vou terminar. Fala assim, meu trabalho está concluído e quando eu chegar no último, eu falei, falei dessa porra toda. Agora sim, essa porra pode acabar. Porra nenhuma, que tem uma abertura que tá aí batendo na porta. Ah, deixa a abertura aí. A abertura vai ficar pro futuro, cara. É vida útil aí pro podcast. De novo, Edu voltando, né? Ele, incrível. Vocês estavam falando agora de episódios mais ouvidos. Esse é o segundo mais ouvido. Estação das Brumas. Olha aí. Sabe qual é o primeiro? Não. O episódio 1? Não, o primeiro episódio pois é, mais baixado. Pois é, na minha opinião é o episódio 1. Não, não é o episódio 1. Qual que é? É o Diverte. Por incrível que sério? Pareça. Cara, eu chuto, caraca. Eu chuto te dizer que é por causa... Ele teve 108 downloads e acho que perto de 150 audições. É, eu chuto que é por causa daquilo que eu te falei, cara. Ele é um termo universal, pô. Independente da língua, sei lá, se o cara for falar a língua inglesa e ele for procurar podcast Vértigo, vai bater no nosso também, entendeu? Sim, sim. A forma como tu nomeia e tal, e como ficaria isso num buscador de internet, ajuda, facilita o acesso. Teve também porque foi um dos mais divulgados, né, cara? Assim, teve divulgação de várias frentes e acabou que mais gente acabou descobrindo o nosso podcast. Né? Vamos lá, estamos chegando no finalzinho. É, chegamos no penúltimo agora, né? A crise. É, a crise 30, tá mal, cara. Tá atual ainda, né, cara? E eu espero que essa porra fique defasada o mais pronto possível, cara. Esse assunto, cara, aqui. Cara, foi bom a gente gravar porque a gente sempre ficou dizendo... Ah, cara, uma hora a gente tem que falar sobre algum assunto sério, a gente não pode ficar só na putaria toda hora. E aí foi essa desforra, assim. Foi tipo, pô, agora a gente vai pontuar essa parada aqui que é importante e tal. É assim, cara, eu acho que hoje em dia a gente já pode falar... Eu acho que a gente pode falar que a gente encontrou um nicho, pelo menos não um nicho de pessoas, pelo menos a gente achou com a nossa, né? Porque a gente não é da zoeira, a gente não é do game, a gente não é do... Cinema. Do hype, não é do cinema. A gente não é do alternativo também. Eu queria definir dessa... Não sei se vocês concordam, né? Vocês podem discordar de mim. A gente tem uma visão da galera de mais de 30. É, a gente é velho pra caralho, esse que é. É, cara, entendeu? Porque quando a gente... Esses assuntos todos, cara... Todo mundo, pelo menos um deles, dominava ou conhecia muito sobre esses assuntos. E são tudo... Todos assuntos, coisas que a gente viveu, então a gente fala com um pouco de propriedade porque a gente viveu. A gente pode falar batendo no peito que tudo isso que a gente falou a gente viveu mesmo. É, cara, isso aí é uma coisa que dá pra falar com um certo gosto, né? Não teve nenhuma ocasião que a gente gravou por conveniência. Sim. Tudo foi por legítima vontade, porque a gente realmente sentiu prazer em fazer aquilo. É, nenhum deles a Coca-Cola pagou pra gente fazer. Com certeza. Oh, nem o Bombril, nem a Omo. Nem a Tramontina. Todos aqueles que tu colocou, né? Quem mais tu colocou? Ah, lá, bicho, Dino, um monte de coisa. É muita coisa, cara. Old Spice, que o nosso convidado ficou pirando lá. É isso, gente. Eu acho que foi um belo apanhado, né, cara? Falta o último, porra. Ah, o último tá aí, velho. Escutem aí, Festival Dia de los Muertos. Cara, falando mas sobre eu queria comentar, cara. Foi eu também queria comentar isso. Foi um episódio bacana, então, bom, assim, porque foi um exercício criativo da gente, assim. E eu acho que errado. Foi bem. Mas eu ainda iria esses shows, cara. Eu ainda iria mesmo. Pô, aqui iria, cara, e outra coisa, foi legal porque a gente chamou pessoas pra poder gravar a participação especial, sacou? E aí aparecem as vozes das pessoas no meio. Por isso que eu queria comentar esse episódio. Eu achei que foi legal, assim. Isso, sabe? E a gente até pede desculpa àqueles que não entraram, né? É. Porque realmente não tinha como. A gente condicionou que essas participações iam servir como vírgulas nossas, vírgula sonora, mudança de bloco. E acabou que teve acho que só 3 ou 4 blocos, né? E a gente deve ter recebido o quê? 7, 8 graus. Pois é, sonora. Então, muito obrigado, pessoal, pela força que vocês deram. A participação de vocês é muito querida. A gente sente, sei lá, muita gratidão. Pelo menos eu fico muito feliz, cara, com a participação de outras pessoas. Dela estar se dedicando, nem que seja um pouquinho pra gente. Isso é o tipo de retorno que a gente queria ter. Aquela coisa, cara, mesmo que a gente só tenha 4 ouvintes, ou 1 ouvinte só, mas que seja um cara que fala, pô, cara, tá legal, tá não, bacana. Não, eu posso te dizer, cara, eu posso te dizer. A gente, pessoas que realmente acompanham, assim, e que eu sei te dizer que assistem, Eu acho que é mais de 10, cara. E eu sei que essas 10 pessoas, se chegar com elas agora e falar, tipo, ah, pô, episódio tal, teve isso, teve aquilo, a pessoa vai me acompanhar, eu vou sentir que ela realmente escutou. Ou pessoas que até me perguntam, e aí, como é que tá o podcast, tá gravando? Ela pode até não ter ouvido, cara, mas só dela ter chegado comigo e ter lembrado do podcast e ter perguntado como é que tá, eu já fico bem, bem feliz, assim. Isso. E as pessoas que não estão na gravação, não se preocupem, eu pagaria uma cerveja pra vocês. Olha aí. Haja cerveja, hein? Haja cerveja, mano. Tem ninguém que bebe pra caramba. Isso, gente, sendo bem sincero com vocês, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai durar, o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu posso afirmar agora, e um dos motivos de eu ter gravado esse episódio de aniversário, pode-se dizer assim, é que a gente tá pilhado, a gente tá afim, tá muito afim de continuar gravando, a gente gosta muito disso, e pode ter certeza que o dia que um de nós três não tiver mais afim, ou não gravar, ninguém aqui vai estar gravando uma coisa forçada, ou vai estar fazendo... Entendeu? Fazendo algo de só por fazer pra agradar outro ou não, entendeu? Então tudo aqui, a galera aqui, todo mundo trabalha, né? Todo mundo acorda cedo no outro dia, né? Então todo mundo faz isso por gosto mesmo, por gostar mesmo, né? E querer, né? Sim, eu costumo dizer que, por exemplo, quando eu tinha um blog, meu objetivo do blog era conhecer gente nova. Eu transporto esse objetivo também pro podcast, cara. Eu quero conhecer gente nova. Felizmente eu tô conhecendo, tô conseguindo fazer isso, né? Não sei vocês, né? Mas eu acredito que também, sim, sim, né? Vez ou outra aparece um contato novo aí. Sim, e é isso, pessoas que eu tenho conhecido, que eu tenho mantido amizades à distância, até, como eu falei do caso disso, da Jota, entendeu? Pois é. Em relação à duração, cara, eu acho que a gente vai manter o ritmo e tal. Eu acho que o segredo, cara, pra gente ter durado tanto, é porque, diferente de muitos outros casos que a gente viu por aí, até mesmo eu, no meu podcast anterior, é que o editor, ele sofria muito, cara. Ele era muito sobrecarregado e isso era um fardo pra ele. E eu acho que aqui, cara, pela postagem ser basicamente pelas contas do Ulisses, a pré-edição ser minha, a pós-edição ser tua, sabe? Eu acho que esse trabalho em equipe mesmo, assim, de fato, faz com que ninguém se sinta sobrecarregado. A gente sabe que a gente está fazendo ali um trabalho em conjunto, que, pô, eu vou fazer meu trabalho agora porque eu sei que o Sebes vai estar esperando eu fazer a minha parte para ele começar a fazer a dele. A mesma coisa o Ulisses, quando ele vê que está atrasando, ele já cobra da gente também, num bom sentido. E eu acho que isso é bem legal, cara, esse senso de cooperação entre a gente também, entendeu? É isso, galera, ano que vem tem mais, a gente tem novas novidades aí, vamos mudar a história desse país. Falou! Olha, quem escuta mesmo, tu diz que são 10, eu acredito que eles cheguem a 4, mas vamos lá. Quem escuta mesmo, e eu sei que tem gente que só quer escutar, não quer participar, mas quem escuta mesmo, e se tiver fim de participar, cara, procurem, vocês vão participar, sabe? E quanto mais gente quiser participar, eu costumo dizer que a porta não tá fechada pra ninguém, cara. Então, quiser participar, tiver uma... Pô, eu quero saber como é que é, nem que seja, né, pra só experimentar. Cara, procura a gente vai gravar, vai ser legal, porque aqui tudo é tranquilo, tudo espontâneo, não tem bronca. E é isso aí, vambora. E como de praxe, né, vamos lá, Ulisses. Diga aí de que forma que as pessoas podem nos encontrar. sobrou. Se você está ouvindo a gente na internet agora e não sabe o endereço do nosso podcast, não tem problema. Digite apenas um cast, um numeral, ponto blogspot.com.br. É isso. É isso aí, cara. É isso. Além disso, você pode encontrar a gente no Facebook. Procure lá, apenas um cast, só tem a gente. Também nós temos a nossa página no Google+, onde a gente coloca nossas postagens e nossos pensamentos. E por fim... Os nossos feeds, né? A gente alimenta vocês com nossos feeds. E além disso, você também pode encontrar a gente em qualquer agregador de feeds de podcast. Você procura lá, apenas um cast, só tem a gente, você vai conseguir ouvir a gente no seu carro, no seu trabalho, quando você estiver incomodado com a sua sogra falando com você, ouça apenas um cast. É isso aí, galera. Falou. Até mais. Isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Calma aí. Como é? Ah. De quem é a vez de escolher a música, cara? Puta que pariu. Estamos fechando aqui. Não sou eu, porque da última vez fui eu. É do Ulisses. Caraca, vocês avisaram, velho. Tá. Valendo! Então, só de sacanagem... tu mandar a Globo, eu vou cortar essa porra. Não. Eu quero ouvir... Hoje eu vou dar um momento monóculo. Eu quero ouvir o quarto movimento, o inverno, das quatro estações de Vivaldi. Caralho! Põe aí, mano. É isso aí, galera. Ouça no volume máximo. Falou! Tchau. Até. Oi, eu sou o Vini e eu tô aqui pra gravar. Pessoal, cadê vocês? Gente?